Aí, Super DJ Michel, solta som! Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Bora curtir, bora sim, vai! Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar naquele canto. Vem te embora, Paraguai, vem te embora, vem te embora. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Esse mundo, desse mundo. Novo Cineral Digital. Digital, digital. O som do amor. Me perder, de amar você, de amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu quero ter você comigo. Bora, Mamute, bora começar os trabalhos, bora começar. Mas daqui pra frente, não vou mais deixar você longe de mim. Lá na família Saudade já invadindo as nossas Cinerete. Quero teu sorriso sempre alegre. Bora, Cinerete! Mas quero. Olha o Quino Saudade, Luquino. Daqui a pouco tem a vinheta, meu irmão. No seu corpo se faz. Alô, Delane, nossa galera da Sacramento já invadindo. Esportente do Brega, Jamburali, o Sem Limite. Olha os dançarinos, Marlon, o Big Show. E te bora. Olha a galera do Anjo. Lá do Anjo, Saudade. Um abraço pra você, viu? Amigo Júnior da Pousada, casal feliz. Fala, Júnior! Como é que é? Vai! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Jorginho Cavanhaque! Amigo Passarino aqui com a gente. Alô, Kennedy! Nós vamos esquecer. Olha o dog do escovarde, olha o dog, bora dog, bora dog! Eu quero me perder, de amar você, de amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dá-lhe Cineral! Ah, DJ Michel. Toda vez que penso que você já me esqueceu. Parceiro Emerson Jaburani, bora Emerson. José Gisele, ainda com a gente, valeu. Seu antigo e grande. Grande JM Multimarcas, alô Jackson. Meu coração de alegria então sorriu. Pois não esquece de ti. Amigo Tadeu Pai, vai com a gente. O Aldo Saudade já por aqui, de Rodrigo. Lá do Líder Sônico, olha assim, abraço, menino. Me convida. Renatina Lene, Galo Nicolas de Badalado. Eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta quinta, sei que você vai lembrar. E quem sabe até chorar. Chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes. Fala, passarinho! Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Cabido Rock! Alô, Cabino! Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. E não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Epa! vida, tudo está tão triste. Então toma, tio, vai. Até o amor que havia em você. Olha o cachorrão, já tá na área. Olha o cachorrão. O nosso amigo Keké, o Jamur aqui. Abraço, maninho. Olha os potentes do Brem. Sofrendo tanto. E para disfarçar o sofrimento, então eu canto. Volte, meu amor. Eu já não sei mais. Os potentes do Brega. Volte, por favor. Olha os seguidores da Marcante, uma mão de amor aqui. Olha a galera lá do Curió, meu irmão. Meu amor, só gente boa. Eu já não sei mais viver sozinho. Parceiro Márcio do Ilha Bela com a gente. Alô, Testa Saudade. Eu preciso do seu carinho pra viver. Aonde está você? Bora, gente, do Gasafeirinho, você é Keila, Marcelo, amigo Porcão. Lá de Recife, meu irmão, tá com a gente. Às vezes você chora. Você foi a maior inspiração da minha vida. E nada tem sentido sem você, minha querida. Volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte. Volte, meu amor. E Jay Coringa tá na área, Bar Coringa. Já não sei mais viver sozinho. Parceiro Jorge da Pedreira, toda a galera aqui com a gente, o meu Ronaldo Bratina. Preciso. Galera invadindo aí, ó. Alô, Testa Saudade. Passarinho quente. Alô, Nelma. Dali Michel. Já sabe o português. Alô, cachorrão! Deve ser importante. Eu sou filho do Totônio, do patriarca e da dona Maria. Minha mãe Maria, meu irmão. Na boca do Amazonas. Ai. Quero sair pra conhecer. O Robson Cris, os nossos velha guarda com a gente. Fala, Robson. Olha o neto da Portuguesa no Sacramento. O Cuca no Cobaju já com a gente, valeu. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. A gente temos CD a venda aqui ao vivo do Cineral. Quem quiser, chega junto aqui com a Assis. Olha o professor Silvano com a gente. Outra gira, Kelly, o casal apaixonado. Chicago, nos Estados Unidos. Oi, alega Juju já com a gente, hein? O Jackson, nosso amigo Adriano. Adriana, o casal Marajó. Como a madrugada. Opa! Ela me olhava. Fala, Cinerete! Querendo falar. Negra. Como a noite escura. Nosso amigo parceiro Naldo da Arte Forro com a gente. Junta aqui o Dog. Olha o Dog! Querendo. Olha o tamanho de chuva aí. Vai chorar, Michel, vamos, Michel. E em seus olhos. Olha o Zeca da Sol, amiga Kátia. As nossas bailarinas, meu irmão. Uma chama ardente. E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Novidades e lançamentos você encontra aqui. canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Amigo Jorginho, ele é só morena, mas assim como a noite escura. Amigo Guilherme, equipe quebra mesa com a gente, abraço. Querendo me amar. Olha o motorista Ed com a gente. Alô Neto, ganhei os seus beijos. Amiga Marlinha com a gente, o Breno, o Wallace com a gente. Alô, Sandra! E a família invadindo hoje o Paraclube, General Itupinambá, Pai Dengo, Pai Dengo. Uma chama ardente. Ai, saudade. Bora, Marcelão! Marcelão Turismo, ele é parte o potência. Formiga hoje tá de berço. E te vai. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Oh, baby. O que é que eu vou fazer sem você? Marlon, o dançarino que dá show. Minha vida. Sendo Ramiro com a gente. Hoje tá de bem, Sendo Ramiro. Como é que é, meu irmão? Para clube! O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. O Max, não chega aqui, Max. Oi, amigo Igor da Nike com a gente. Alô, Soto da Grande, já por aqui a galera invadindo aí. O homem da Nike também. Bora, Gisele. O meu mundo caiu quando você fugiu. Cheguei até a pensar que era meu fim. Rodrigo Saudade lá do Garoçom. O grandalhão dá valor. Eu sou latino-americano. Bora, nego, como é que é? O homem da transmissão. Sou da boca do Amazonas. Do Iapó que é o chumbo. Uma mistura. Amigo Leandrinho com a gente. Sargento Saraiva, já por aqui, abraço, hein? Bora, Neto! Querendo. Olha o Neto, empresário passarinho. É que empresário passarinho? Vem me dar. Alô, Amélia. O foi fio aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos. na Zoropa, subi na torre. Fui ver o Big Benson. Para que, DJ? Noite, mas o vampiro não. DJ a... Michel, fechado com a JM Multimarcas. Ei, pra me criticar. Alô, JM! Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. Eu sou latino-americano, que não late, mas entorpecano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chuí, uma mistura de línguas que tiver lá dentro dessa terra. Querendo lhe saborear, vem me dar um copo de cana, um copo aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa subir na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Eu a me criticar. Para lá, amiga Márcia com a gente. Amiga Adriele, Adriele Calçado, João Coutinho, Cineral, obrigado. Junto com o Paulino aí, Renilde. A galera da Batina já por aqui, ó. Quero ser importante. Dali Michel! A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Família invadindo, meu irmão. Amiga linda. Alô, linda, como é que é, mulher? Estou sofrendo, mãe. Vai! Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro. Sindicato e Aline Martim. Fala, Rodrigo! Alô, Jefferson! Curtir família, a galera já no clima do Círio de Nazaré, meu irmão. Hoje é só sexta-feira, ainda tem amanhã Palmeiraço, tem domingo Palácio, tem segunda-feira Via Show, tem muita onda, meu irmão. Alô, passarinho! Nessa distância entre nós dois amores lindos a viver sós, vou fazer de tudo até você. todos lutam pra nos separar. O amor. General Digital hoje no Paraclube, junto com o Tupinambá. E a festa já assim, ó, lotada. Hoje, sexta-feira da fuga. Amanhã tem palmeiraço, meu irmão. General e fruto sexual, vai ser pai dego. Vem embora. Esse amor entre nós dois. Vem fazer o coração. Vem! Não, isso queimando é o coração. E nada vai nos separar. O som do amor chegou. É Cineral, meu amor. Novo Cineral Digital. Digital. O som do amor. Diretora aqui, papai. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Ei! Não vou mais ficar tão louco. Isso é Cineral, meu amor. Esse tormento. Se você diz que nada existe. Opa! Que você continua triste. Por que agir assim? Bora pra cima, Zeca! Você sabe pra que... Pra cima, garoto! Que alguma coisa está errada. Agora eu quero ver todo mundo agarradinho. E que a sua estrada da vida... Olha a panelina! A mim. Olha a chefa, Rafael. Cadê o chefe? Essa brincadeira. Olha, Gladson! E não leve a vida inteira. Renatinho, olha... Só pra desculpar Valeria. Uma coisa que você tem certeza. Amigo Rodrigo do sindicato. Enquanto... Amiga Aline Martins, o Sávio, a galera da Chiva aí, ó. E não... Alô, Reninho, gente. Tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. Me dá um vale aí. E se você assim fizer, eu faço o que você... Olha a barba dele. Não vou mais ficar tão louco, morrer por pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amar. Bora, Kiro! Que alguma coisa não te faz de dor. Errada. Ele, o verme, tá aí, ó. E que a sua estrada da vida só leva a mim. Alô, Kekel! Abraço pra você, maninho! Pare com essa brincadeira. E não leve a vida em... Olha o cavanhaque por ali. Só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo. Jorginho do Cavanhaque. O tempo. Venha reviver. Ele, seu coroa. O que tem tanta beleza. Alô, JM, bora, Anderson. Alô, Jefferson Mendes, como é que é? E se você assim fizer, eu faço o que você... Olha aí, só os baluarde. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco. Dali, Michel! Toma-te aí, vai! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Bora, Marlon Dançarino! Pra me amar. Já passou, a chuva terminou. E para dar dos covardes, seu amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Assim, tão ruim. Paulão do Guamá, bora Paulão. Tudo pode acontecer. Amanhã tem palmeiraço, meu irmão. De hoje em diante. Alto saudade. Seu amor não foi. A gente vai dançar, vai recordar amanhã no palmeiraço. Pegando aquele ventinho. Aquele mapa e dega na beira do mar. Vai ser firme amanhã no palmeiraço, gente. Vamos invadir. Se amor terminar. Dá-lhe cinerá! Bora, Clau! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Bora, Amélia, vai. Te procuro sem te ver e só escuto a sua voz. Pega do som, te liga aí, ó. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinho. Pega o Juju, joga a gente. Aí esperam nós. Alô, Cassiano! Que perderam o valor sem você. Pra recordar, meu irmão. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha voz. E essa do Juno aí, volta. O Juno do Mega Trio, o Tron, lá de Barca Arena, viu ali? Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor. E ela procura ele. Cadê você? Cadê? Cadê você que já não vejo mais? Pegou a fuga. Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Olha o final do já com a gente aqui, ó. Lá do estúdio ainda, Terra Firme. Lá do Chubadalado. Todos os badalados, a nossa galera da pedreira. Adriana, alô, Pantera. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Amigo Márcio! Márcio Belém com a gente, sua primeira dama. Ela tá linda, hein? Vejo tua imagem na penumbra. O som do amor. O amor. No nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu junto ao meu peito. Daqui a pouquinho tem pirulito. Quem quiser adoçar a boca. Um raio de luz no corredor. Alô, Delane. Da nossa casa. Vem iluminar teu sono calmo na nossa cama. Toda essa ternura que me traz esses momentos. Serve pra mostrar de vez por todas meus sentimentos. Olha, sou Bechano, eu, Paulo. Alô, Adriele, tá com a gente. Pensamentos meus. Pensamentos do cara. Pensamentos. Oi, meu amor. Pensamentos. É cineral, meu amor. Pensamentos. Vejo em silhueta desenhado todo o seu corpo. Finjo que não... Bora, passarinho e doida, meu irmão. O meu desejo. Alô, Kino. Tento não tocar você agora e me levanto sem incomodar teu leve sono, o teu encanto. Fico a contemplar você de longe, assim cansada pela força viva de um momento ser dominada. Pensamentos meus. Pensamentos. Quinho Saudade. Quinho Saudade. Agora é Cineral, meu amor. Ouço até o leve respirar da minha. Ele é do sono, amor. Minha doce amiga e companheira. Olha o verme. E até amante. Olha o pão. Chega de repente a realidade e o sonho acaba. Vejo que estou só e que você. Roberto e Márcia, o casal sem frescura do Cineral. Sinto a cada dia sem você o quanto é triste. Olha o casal sem frescura. Certo de que nada valeu, que nada existe. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui.